clarear. Minha vida não é vazia, sei aonde vou chegar. Só não sei por onde ir, se o caminho é perdido. Não há dentes pra sorrir, mas o sorriso é permitido. Com ele eu alivio a febre de que padeço. Vivo assim a ver navios, não sei nem se eu mereço. Passo a passo, passo o ponto, o limite não é o céu. Laço em laço feito um tonto, minha vida é de papel. Um dia a mais. Mostra a dor em desatino, penetrando o abdômen. De vermelho em vermelho, vende a vida no sinal. Estilhaça um espelho, refletindo seu final. Nunca vai estudar, nem nunca foi criança. Logo mais vai despertar sua sede de vingança. Logo vai ser natural, roubar para comer. Viver como um animal, matar para viver um dia a mais. E tanto faz, não sei dizer o que há de ser. Pela paz. Não sei dizer.